que vai voltar mais uma vez. Com certeza te amei, não me canso de dizer. Fabrício CDsmoral.com. Assim o coração chora. Jai Vieira. Adeus, pode que seja então feliz. Já encontrou com alguém pra casar. Adeus, pode ir, amor. Saiba que eu tô bem, que eu vou indo. Se arriscar em outro caso, você deve se lembrar. Eu não quero não aparecer do nada sem ser convidado. Eu não sei viver forçando assim a barra. Eu deixo acontecer até você querer voltar pra mim. Eu digo no, no. Soma você. Não se compara ao amor que eu te dei. Os erros são erros, mas nossa história não se compara. Não se compara, amor, que eu te dei. Sei que vai voltar mais uma vez. Me garanto, pois amei, amei você. Com certeza te amei, não me canso de dizer. Outro vem pra somar você. Sei que vai voltar mais uma vez. Me garanto, pois amei, amei você. Com certeza te amei, não me canso de dizer. Enquanto o amor te fere, outro vem amar você. Enquanto o amor te fere, outro vem pra somar você.